Somos etc, comunidade periférica ouvirá. Dois manos conscientes rimando linha de frente. Ideia influente pra vocês ouvindo a gente. Além de ouvindo, observando, interiorando. O palmeirense e o corintiano, mas não dá nada. O importante é mostrar o trampo pra todas as quebradas, a toda massa de Araraquara e de todas as cidades por onde o CD passa. Cuidado na praça com a fumaça, os homens passa embaça. Disfarça quando eles passam, senão eles ganham. Entra te esculacha. Não tá com nada, aí moleque tá vendo, crescendo e aprendendo. Novo milênio, tendo a chance alguém te descrevendo. Mas no meu tempo não era assim, porque se fosse não tinha visto vários manos trombando seu fim. Por isso fica de boa e sem querer aparecer. Tá esquisito, hoje em dia cê vai ouvir neste dizer. Memória viva, eu sou um Bruckner, relato de vida é minha vida. Não sei se bem ou mal, no caminho sempre esperto. Sem regrete no trajeto pra não trombar o velório. Por isso mesmo eu não quero ser o dono do laboratório. De saudade dos tempos de criança, inocência na infância. Daí veio anos de 99 com doença de adicção também em anos de 2009. Mas nosso rap é de valor e é música de primeira. E esse CD é com a Mona, ideia trapaceira. Direto de Araraquá, zona sul, Iguatemi, Cecapi, é área rapá. André e da Lua na estrada prosseguindo como Deus permite, não dando risada. Se desacredita, confere, ideia certa te sugere. Agora ouça e altere os seus pensamentos. Novos tempos, viaje conosco e vem curtir este momento.